disposto a entregar seu coração. Não temia a dor de existir, pois sabia confiar no amanhã. Então ela chegou, trazendo amor, e ele se entregou sem medo de aceitar a sua dor. Difícil entender o que eu nunca senti. Por isso eu sou. permitiu que fosse assim. Difícil entender o que há depois do fim, mas se eu puder.